aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Oh, Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Verdadeiros, boca de Deus, homens, mulheres, jovens, homens que não negociam a sua fé, homens que não barateiam a sua fé, homens que não envergonham o evangelho. É chegado esse tempo, é chegado esse tempo. Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros mas agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Será que nesse lugar existem profetas de Deus? Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Oh, uma nova história. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo, sacudindo.